Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo? Ao vivo. Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacaça, estamos começando mais um Periscatso. Live que vai até vocês todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube, Verdazo 1914. Para quem não sabe, nosso canal se origina do site, o Verdazo. Então, www.verdazo.com.br. Nosso site que surgiu como um passatempo, um hobby, em janeiro de 2007. E que, à medida que foi caindo no gosto dos leitores, na época dos leitores, né? A gente começou a ficar cada vez mais sério, assumindo a responsabilidade que o volume de audiência nos dava. Podia, né, fazer nada, né? Tá, vocês estão aqui porque vocês querem. Mas não, acabei levando a sério o negócio. E passou a ser um objetivo de vida, que é fazer um trabalho palmeirense para a nossa torcida. À medida que a mídia fica cada vez mais insuportável, então é proporcionar uma alternativa para a nossa torcida. Então, você que está de saco cheio de ver na mídia comentaristas falando sobre Palmeiras não está jogando bem, está ganhando, mas não está jogando bem. Quando está ganhando, né? Ou então, quando não está ganhando, o Palmeiras não está ganhando, não tem resultado, o que que adianta? Então, sempre tem um problema, né? Não tem nada demais em você apontar problemas. A questão é quando você cria problema para apontar, ou quando você inventa um senão, porque você odeia o Palmeiras. E aí, você que está em casa, você é obrigado a ver isso. Quando a gente critica o Palmeiras aqui, seja qual seja o aspecto, seja o lateral, seja o presidente, seja o qualquer coisa, a gente vai estar sempre tentando apontar algo que pode e deve ser melhorado para o Palmeiras poder ser campeão. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, a partir do momento em que a gente tem uma mídia completamente tendenciosa, e a gente fala isso com tristeza, não é com alegria, não, não é porque é legal. É porque a gente percebe que isso acontece e a gente percebe que virou esporte dos caras. Sabe? Obrigado, um grande abraço para o Matheus Hilário. Está prestigiando aqui o nosso trabalho com o Superchat, né? Agora eu vi uma besteira aqui, olha lá. Que eu tô parecendo o Paul McCartney na época do Let It Be. Porra, essa é inédita, cara. Eu já vi nego chamar de Brutus, já vi nego chamar de Zangief, de Paul McCartney. Minha filha vai ficar brava com isso, mas tá bom. Ela ama o Paul McCartney. Mas já são 12 anos fazendo esse trabalho e isso virou objetivo de vida realmente. Então, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não posso mais dividir meu trabalho normal com o trabalho do Verdazo. Foi então que a gente escolheu ou acabar o Verdazo ou ir com tudo para cima de uma vez. Isso foi julho de 2016, pouco mais de 2 anos. Então é por isso que a gente criou esse projeto do apadrinhamento. Esse projeto do apadrinhamento que tende a chegar a 1.000 padrinhos. Quando chegar a 1.000 padrinhos, eu posso pedir demissão do meu trabalho e aí sim fazer um canal no YouTube, fazer um site com matéria todo dia, blog todo dia, fazer cobertura diária do Palmeiras na academia de futebol. Então, tudo isso tende a acontecer quando eu tiver independência financeira para fazer isso, tá? Então, queria agradecer a todos vocês que estão aqui avaliando para ver se gostam, se vale a pena, se é legal, se não é legal. E principalmente agradecer aos já mais de quase 450 padrinhos. A gente está perto da metade da meta, né? A meta é 1.000, estamos perto dos 500. Então, queria agradecer a todos vocês que já entraram no projeto, acreditaram no projeto. E seguem colaborando para que o projeto cresça cada vez mais. Então, é através dos padrinhos que a gente conseguiu investir nos equipamentos, em transmissão de jogo, por exemplo. A gente vai ter uma máquina nova, um computador novo para, sabe, poder fazer coisas mais elaboradas aqui no canal, aqui no vídeo. E é graças a vocês, é graças ao. E a confiança de vocês que tudo isso está sendo possível. Então, muito obrigado. E que vocês parem de ficar reclamando de ah, porque eu vi o Sormani falando não sei o quê. Ah, porque eu vi o Nicola fofocando não sei o quê. Ah, o Maurão torcendo o nariz para o Palmeiras. Bem feito, o que que você foi fazer lá? Você tem a gente aqui. Tudo bem que você não tem gente aqui todo dia, toda hora, é né? Só ligar que tem, né? Que nem é na TV. E não, que a gente, como eu disse, a gente tem uma limitação de tempo. Mas certamente quando a gente chegar no 1.000, a gente vai ter material todo dia, pelo menos uma hora de material todo dia, como a gente faz o Periscatos. Você vai ter o que ver. Você vai querer saber de Palmeiras, você vai ter Palmeiras. E eventualmente até a gente pode fazer um apanhado geral, nossa visão do que está acontecendo. Então, eu acho que vocês merecem isso, né? Nossa torcida merece isso. Então, é aí que a gente quer chegar. Estou falando isso porque, bom, para quem quer ficar padrinho, né? www.padrim.com.br/verdados. Lá você começa a aprender um pouco mais sobre o nosso projeto. E aí, se você gostar, você pode se tornar um de nós e se juntar aos padrinhos. Como eu disse, quase 450 já. Mas vamos lá. Façam perguntas, né? Pavarotti, né? Tem um bobão que sempre fala Pavarotti, eu tô vendo ele aqui. É um bobão. Ontem deu 1.200 pessoas na transmissão. Bem observado pelo Renan. É isso mesmo, deu mesmo. Mas vamos em frente. Quem diria que o Palmeiras chegaria ao final de setembro, como nós estamos, vice-líder do brasileiro a um ponto do líder, sendo que o líder está em queda livre. Aliás, tem um padrinho que é o Mauro, que ele tem uma teoria que eu assino embaixo, que ele fala assim: o pior concorrente do Palmeiras no Brasileirão é o Grêmio. E eu também acho que é o Grêmio, mesmo o Grêmio estando na Libertadores. Ah, mas eles não têm o elenco que a gente tem, mas. Eles não estão na Copa do Brasil. Dá para conciliar, sabe? Essa semana eles vão folgar o elenco. Então, dá aquela recuperada. Então, eles estão. Para mim, o maior perigo é o Grêmio. Torci muito para o Ceará arrancar um pontinho do Grêmio ontem, não deu. Mas o Palmeiras está forte na briga pelo brasileiro, só depende de si para ser campeão. Ainda restam 12 jogos. Não importa muito se o Palmeiras joga dentro ou fora de casa, está jogando muito bem fora de casa, está jogando na medida para ganhar. Para ganhar, é isso que é o legal. Tudo bem. Deixamos pontos na Bahia, deixamos pontos em Belo Horizonte contra o América. Mas. Desde que o Filipão assumiu o comando técnico do time. O Filipão deu uma liga muito importante no time, uma coisa que o Roger não estava conseguindo dar. E hoje a gente está forte na Libertadores, coisa que a gente já estava com o Roger. Eu fico muito triste quando alguém começa a destruir o trabalho do Roger, como se ele tivesse sido um completo inútil. Chega até a ser uma certa falta de gratidão. O desespero de ganhar título esse ano. O Palmeiras não tem desespero de ganhar título esse ano. Tá? O Palmeiras quer. Nós, palmeirenses, queremos ganhar título. Mas é uma coisa que eu falo sempre com relação à identidade do time. Nós demos um passo atrás na criação dessa identidade. Só que o Filipão, ele conseguiu avançar muito também nessa direção e muito rápido. Então isso é muito mérito do Filipão. Mas muito. Então é como se o Roger, sabe, tivesse caminhado numa direção, o Filipão tivesse pego o time e. Eu tô lendo aqui o que vocês estão escrevendo e tô. Ah, tá, entendi. Eu tava entendendo errado, já ia dar patada. Mas é como se o Filipão tivesse pego o time do Roger e corrigido assim, e enxergado muito rápido a direção, tivesse feito uma correção na rota assim e acertou na mosca. Qual a chance da gente saber que isso ia acontecer antes de fazer a mudança? Nenhuma. Então, vamos admitir, tivemos muita sorte. Que o Filipão acertou. O Filipão não teve essa sorte no Grêmio, na última passagem dele, muito menos na seleção brasileira, na Copa do Mundo, que eram as referências que a gente tinha dos trabalhos recentes dele. Ah, mas na China, bom, na China ele fez o que poucos técnicos fizeram, mas é outro contexto, outra, né? A gente não sabia as razões do sucesso dele na China. É um cenário totalmente diferente. Mas o que importa? O que importa para nós? Que ele acertou. Puta que pariu, ele acertou. Ótimo. Maravilha. E deu, não só colocou a gente no rumo certo para esse ano, como já criou uma identidade muito forte no elenco. Resta saber se ele está passando isso para a categoria de base. Então, se a categoria de base passou a ser moldada em cima dessa identidade que ele pretende criar no Palmeiras. Inclusive, ele está fazendo o papel que a gente sempre cobra do Palmeiras ter um diretor técnico. Então, ele está sendo técnico de campo e também está sendo um diretor técnico. Para que finalmente essa identidade se estabeleça. É, não fique trocando de técnico toda hora. E aí, pô, quando o Filipão sair, porque o Filipão não é eterno, o próximo que entrar, que pode até ser o Paulo Turra, ele vai saber dar sequência. Que as trocas no elenco sejam trocas pontuais, então você já tem uma base de elenco, você troca quatro ou cinco. O que precisa trocar? Porque a gente ainda está num mercado menor do futebol mundial, economicamente falando. Então, é inevitável que quando você se destaque, acabem surgindo ofertas irrecusáveis e você é obrigado a trocar quatro, cinco, seis peças. A gente perdeu o Keno no meio do ano. O Keno era importantíssimo no nosso elenco. Teve como segurar. Perdemos até o menino Fernando, né? Que era uma promessa. Eu botava muita fé nesse moleque. Mas perdemos. Mas você troca quatro, cinco, seis, mas você cria também uma condição financeira, sendo um clube vencedor, de competir minimamente com esses mercados. Então você pode fazer uma ofertona para segurar uma peça fundamental do elenco e o cara fica. Assim, não, soma o salário que eu vou ter no Palmeiras, puta salário. Mas o fato de estar no Palmeiras é melhor do que ir lá ser um cara para disputar banco no, na Inter de Milão, por exemplo. O Palmeiras pode começar a querer competir com clubes italianos, por exemplo. O cara olha um, olha outro e fala assim, não, eu vou ficar no Palmeiras, eu sou rei. Você, né, qualquer um ali na Itália, como fez o Vitor Hugo, por exemplo. O Vitor Hugo ficou um ano e pouco como reserva na Fiorentina. Reserva na Fiorentina, ele era reserva do Astori, que foi o cara que morreu. Quando o cara morreu, é que ele conseguiu a vaga de titular. O fato é esse, o Vitor Hugo hoje é titular da Fiorentina graças à morte do titular. É, claro, ele está ganhando talvez mais do que ganhava aqui. Pô, tá morando em Firenze, né? Bacana. Mas será que esportivamente ele não estaria sendo mais feliz aqui? Tô chorando o Vitor Hugo, não. Rei morto, rei posto. Hoje a gente já tem dois zagueiros pelo lado esquerdo ali que estão dando conta muito bem do recado. Mas será que ele não está arrependido dessa decisão dele, não? Enfim. O Jefferson disse que hoje o time tem alma. O time tem confiança. Essa alma que você fala, o que é alma, né? Consegue definir objetivamente um time com alma? É um time que sabe o que faz em campo. Então, isso vem da confiança. Então, o Filipão conseguiu estabelecer uma confiança nos jogadores. Coisa que o time ainda não tinha com o Roger. Foi a liga que ele deu, né? Ele conseguiu, com pequenos ajustes, ele identificou os pequenos ajustes que faltavam. E vejam, o sistema é o mesmíssimo do Roger. 4, 2, 3, 1. Igualzinho. Aliás, ele já jog... o próprio Filipão já jogava com esse sistema aqui em 2012. Tá? Desde a época do Adriano Michael Jackson. Lembrem do time como era montado. Eu não vou saber de cabeça agora. Mas era assim que ele montava. Patrick, barriga de cavalo, né? De um lado. É... Nossa, ele fazia essas coisas. Quando pouca gente usava esse sistema. Isso a gente tem que falar. Bem mencionado aqui pelo Renato Coraza. Renato Coraza, você é novo por aqui, não te conheço. Está dizendo que ele também está dando cancha para a molecada, né? Pedrão, Gabriel Furtado, Vitinho, próprio Vitinho, Papagaio. O Luan Cândido já andou tendo chances. O Vitão. O Pedrão já nem é mais base, né? O Pedrão já subiu. O Gabriel ainda é base. O Vitinho ainda tem idade de base. O Papagaio ainda é base. O Pedrão já é profissional. É, mas o Vitão também é base e também está ganhando cancha. E a gente vê vários moleques treinando com o profissional também. A gente vê pelas fotos. Então, outro dia estava treinando o Gabriel Menino, que é volante também. É, o Esteves, que é lateral esquerdo, também já teve seu intercâmbio. Vários, tá? Então o Felipão está atento a isso também. E a gente vai ter algumas mudanças para o ano que vem. É, já tem certos, Zé Rafael e Arthur Cabral. O Cabral que meteu gol no Grêmio ontem. Forte, né? Centroavante 9-9, então é aquilo que a gente estava pedindo há tempos, um reserva para o Borja. Então ele tem o tamanho certo em todos os sentidos para essa reserva do Borja. Ele não é um cara que chega para fazer uma sombra de igual para igual. Ele vem claramente para ser o reserva, mas ele tem o mesmo porte físico. Né? Então ele é um cara que aguenta tomar porrada de zagueiro, segurar zagueiro na área, sabe? E é do jeito que o Filipão gosta. Então já começaram as mexidas, né? Daí a gente já começa até a pensar, pô, quem que vai sair? Não é hora da gente falar isso agora, a gente pode pensar, mas não vamos ficar especulando em saída de jogador agora, tá? Porque a gente tem que dar muito, mas muito, muito carinho para esses caras que estão vestindo a nossa camisa hoje. Mas diante de tudo que a gente passou esse ano, e eu acho que a maior provação que a gente passou foi uma troca de técnico e a perda do Campeonato Paulista do jeito que foi, não foi na bola. Aí eu perguntei para vocês no Twitter, não sei se todos tiveram a chance de ver. Então, a pergunta que eu vou fazer, ela só admite duas respostas e não admite. E ela tem que ser respondida hoje. E ela não admite condições. É sim ou não? A pergunta é: se no dia 1º de janeiro alguém chegasse para você e falasse assim, olha, em 24 de setembro, o Palmeiras vai estar como vice-líder do Campeonato Brasileiro, a um ponto do líder e o líder em má fase, faltando 12 rodadas para o fim. Mais 50 pontos, tá? O Palmeiras vai estar com 50 pontos, que é um ponto a menos do que o Palmeiras tinha na mesma rodada em 2016, quando foi campeão. Mais semifinalista da Copa do Brasil, tendo que reverter um 0-1 para o Cruzeiro lá no Mineirão. Mais praticamente semifinalista da Libertadores, só tendo que confirmar uma vitória fora de 0-2 no Colo-Colo para ser semifinalista contra possivelmente o Boca Juniors. Você quer estar nessa situação? Aí você olha assim. Que mais? Ah, esse técnico que acabou de entrar não vai ser ele. Vai ser o Filipão. Tá. Que mais? É, só que para isso vocês vão ter que perder o Campeonato Paulista em casa pro Corinthians roubado. Topa ou não topa? Não cabe aqui falar assim, ah, no fim do ano eu te respondo. Não, tem que responder hoje, sem saber o que vai acontecer. E não cabe falar, ah, se a gente tiver certeza. Não tem certeza de nada. É a situação de hoje. Você queria estar na situação de hoje, tendo que passar o que nós passamos no dia 8 de abril, ou preferia. De repente ganhar o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, seguir com o Roger Machado, e aí não saberíamos onde estaríamos neste ponto da trajetória. Essa liga toda, essa evolução toda, não teríamos. Mas com a perspectiva de conseguir estabelecer uma identidade com o Roger no longo prazo, que certamente daria resultado. É fatal. Eu sempre falo. Ia dar resultado, mas cedo ou mais tarde. Provavelmente bem mais tarde. Mas daria. E aí? O que que vocês preferem? O que vocês prefeririam? Hoje a gente não ganhou nada. Mas estamos. Perspectivas fortíssimas para ganhar os três. E perspectivas fortíssimas de seguir o trabalho no ano que vem. Nessa mesma força, com essa mesma intensidade. E ó, se ganha a Libertadores, tem jogo dia 18 de dezembro e 22 de dezembro, tá? Só que aquilo que a gente passou no dia 8 de abril foi terrível. Então vejam como o futebol, o Palmeiras, nos jogou mais uma vez numa gangorra, numa montanha russa este ano. É dificílima essa pergunta. É muito difícil de cravar, né? Eu preferia uma coisa, eu preferia outra. Porque as duas têm coisas muito boas, mas por outro lado tem coisas que a gente não gostaria. Será que com o Roger a gente ganharia algum título esse ano? Do jeito que a coisa estava andando, eu acredito que não. embora eu gostasse da forma com que ele trabalhava o elenco. Que ia dar resultado. Creio, continuo crendo, vou. Não tem como mudar essa opinião, porque nunca ela nunca vai ter mais elementos para a gente falar, vai evoluir, não vai evoluir, foi interrompido. Então, eu morri com essa ideia que ia dar resultado no longo prazo. E outra, falar em Filipão no começo do ano, quem confiaria? Quem falava, ah, Filipão tinha uma rejeição absurda antes de ser efetivado. Parece que quando ele assinou, parece que pintaram ele de dourado e, né, um amor pelo Filipão, pelo passado dele, falou mais alto. Mas enquanto ele não era. Enquanto ele não tinha fechado de fato com o Palmeiras. Ele tinha uma rejeição grande da torcida e eu fiz enquete. Eu estou falando que tinha mesmo. Muitos de vocês aí não queriam o Filipão. Então é uma. Ah lá. É muito difícil. Então tem vários de vocês falando que sim, topariam, e vários de vocês falando que não topariam. Vocês percebem? Olhem como está dividido. Vejam a sequência de respostas aí. Como está dividida essa pergunta? A resposta para essa pergunta. É muito difícil. Porque perder do Corinthians foi dolorido demais, daquele jeito. Se tivesse perdido na bola, estaria de cabeça erguida. Mas perder daquele jeito, roubado, dentro da nossa casa. E pior, vendo esses. São pilantras, né? São cafajestes. Vendo esses caras tendo orgulho desse título, eles têm orgulho. Vocês já conversaram com algum deles? Alguns têm vergonha. Alguns poucos. Têm vergonha na cara. São pessoas dignas. Parabéns se vocês têm amigos corintianos assim. São pessoas do bem. Mas são poucos. A maioria deles tem orgulho daquela cafajestada toda. Então, essa é uma. Eu estou pensando até hoje. Olha lá. Olha que divisão que vocês estão aqui. Não vão brigar, hein? Muito bem, senhores, vamos para as perguntas. O estagiário Rambo já está selecionando. Façam mais perguntas, tá? E façam superchat também. Pô, vocês não fizeram nada até agora, só porque não tem Uber hoje? Então, Ei, bote, você é engraçadinho pra caralho. Você acha que você inventou essa piada agora, né? Essa piada existe há mais de 30 anos. E você está fora, bobão. Como está a nossa pontuação em relação àquela projeção do Verdazo feita antes do campeonato? Antes do campeonato está com 6 pontos de déficit. Mas a gente fez um ajuste no, na virada do turno e diante do ajuste na virada do turno está em cima. Bom, eu até posso pegar ela aqui e dar uma repassada aqui para você, viu, Daniel? Vamos lá, vamos fazer essa repassada aqui. A projeção no início do ano, ela previa que nesse momento a gente teria 56 pontos, mas a gente poderia dar uma série de tropeços. Então a gente poderia. Vou até tentar colocar na tela aqui. Eu vou colocar na tela. Aí vocês acompanham junto comigo aqui. Vamos lá. Vamos tentar? Eu preciso aprender, né? Reaprender a fazer isso. Mas vamos lá. Ah, agora vai. Vamos ver se vai compartilhar. Foi. Isso, ficou um bagulho infinito aqui. Deu errado. Parar. Vamos tentar de novo. Não, vai dar assim, ó. Tá vendo? Vai dar agora. Vou compartilhar a tela, hein? Para quem está só ouvindo o podcast, lamento, mas vai ser assim, tá? Às vezes, quando a gente precisar usar um recurso audiovisual. Ah, agora eu vou conseguir compartilhar. Pronto. Olha lá. Então, essa coluna aqui era o início do ano. Então, a gente poderia. Ó, a gente está com menos 6 em relação a essa primeira aqui. A gente poderia empatar as três próximas. São jogos complicados, difíceis, em meio à disputa de mata-mata. Então, tudo isso já tinha sido previsto. Então, por isso que eu falei: vai empatar, vai empatar, vai empatar. Como a gente está 6 pontos atrás, o empate com o Cruzeiro tem que virar vitória. O empate com o Grêmio tem que virar vitória. E a gente ainda pode empatar com o São Paulo. Tá? Se a gente conseguir fazer essas correções que estão previstas aqui, ó, nessa coluna. Então, isso aqui é o real, tá? Então, se a gente conseguir vitória, empate e vitória, a gente vai chegar aqui, ó, aqui a gente desconta 2, aqui mantém, aqui a gente desconta 2. A gente chega no final do terceiro quartil com menos 2. E aí a gente mantém o último quartil, sendo que o único ajuste seria um empate na última rodada contra o Vitória, em casa, já com o time, né? Se a gente chegar na última rodada precisando ganhar do Vitória em casa, a gente ganha. E aí a gente zera e chega aos 77 pontos. Essa previsão, lembrando, é sempre para chegar aos 77 pontos. Então, o que a gente precisa fazer para chegar aos 77 pontos é isso: é ganhar do Cruzeiro, empatar com São Paulo, ganha do Grêmio em casa. Ó, em casa ganhar. Ganha do Ceará, pode até perder do Cheiro, bem que eu acho que não perde. É que essa partida aqui ela vai ser véspera de mata-mata, de Libertadores. Vai ser véspera da ida da Libertadores, da final da Libertadores, se não me engano. Então aqui vai ser. Não, vai ser semifinal, véspera de semifinal da Libertadores. Então aqui você pode perder. Ganhar do Santos em casa, empata com o Galo no Mineirão, dá para empatar, ganha do Fluminense, ganha do Paraná, Paraná é bônus round, ganha do América em casa, empata com o Vasco fora, tem até essa folguinha de poder empatar com o Vasco fora, tá? E dá para ganhar do Vasco fora. Hoje o Vasco tá longe de ser o grande Vasco da gama, né? O Vasquinho hoje. E ganha do Vitória. Então, todos os resultados aqui são perfeitamente alcançáveis. Essa sequência aqui vai ser fundamental. A gente tem que fazer esses 7 pontos aqui. Se a gente perder ponto aqui, vamos ter que recuperar onde aqui? Vou ter que ganhar do Flamengo. Vai ser um pouco mais difícil. Mas dá. Hoje o Palmeiras está no caminho para ser campeão brasileiro. Está fortíssimo no caminho para ser campeão brasileiro. Esses resultados que a gente tem aqui, ó. São perfeitamente alcançáveis. Só que tem os mata-matas no meio que podem atrapalhar. Então, volta para mim aqui. Então, a gente fica naquele dilema, né? Coloca o time principal, não coloca o time principal. Inclusive, o Bruno Zaniolo me fez essa pergunta hoje durante o dia. Pô. A gente chegou num ponto. Será que não era uma boa colocar um time um pouco mais forte do que o de ontem para jogar contra o Cruzeiro no Pacaembu? Porque o Cruzeiro também tende a vir com um mistão, né? Foi o mesmo mistão que jogou contra o Santos e ganhou do Santos ontem. Será que se a gente não colocar um pouco mais de força, a gente não garante a vitória em cima do Cruzeiro? Não garante nada. Você não garante nada. Eu acho que não tem que mexer muito nessa estrutura, não. Faz uma ou outra mexida. E ontem o Filipão mexeu, aliás, de forma bem interessante. O Filipão, ele deixou o time com um buracaço. Essa aba Marvel, ela é um índice de filmes da Marvel que eu tenho que assistir com a minha filha. Eu tenho que fazer o roteiro dos filmes e eu estou assistindo tudo junto com ela. Eu faço isso. Aliás, façam isso também com a família de vocês. É, deem atenção, tá? Façam alguma coisa juntos. É, não deixem o Palmeiras tomar todo o tempo da vida de vocês, não. Mas, voltando aqui à projeção, será que escalar um time mais forte com o Cruzeiro e fazer um ajuste, como que o Filipão fez ontem, não seria melhor? Ontem o Filipão fez um ajuste que eu não entendi. Ontem o Filipão deixou um buraco entre a defesa e o ataque. A gente tinha claramente dois laterais defensivos e dois volantes defensivos. Felipe Melo, Thiago Santos. Felipe Melo, quando tenta ir à frente para fazer o apoio, não rende. Ontem, quem fez, por incrível que pareça, quem fez mais isso, quem mais se aproximou do papel do Bruno Henrique, foi o Thiago Santos. Ele chegou à frente duas vezes. Uma naquela cobrança de falta que ele deixou o Guerra na cara do gol, e outra numa bola que ele roubou ali no canto direito, que inclusive originou o cruzamento do Dudu, que o Durval quase fez contra, e daí no escanteio saiu o gol. Então veja como o Thiago Santos foi importante. Mas lances fortuitos. Não é com aquela propriedade que o Bruno Henrique faz. Então, dois volantes defensivos e dois laterais defensivos. O Mike não apoiou, o Vitor Luiz não apoiou. Dificilmente a gente viu os dois laterais da intermediária para frente, chegando ao fundo para fazer cruzamento. Não teve isso ontem. Então, quando você joga com dois laterais defensivos e dois volantes defensivos, você tem lá os quatro caras da frente isolados, se virem, sem apoio. E por isso que as jogadas não saíam. Por isso que o Palmeiras não envolveu o Sport ontem. A gente tinha o Johan de um lado, Lucas Lima no meio, o Deverson na frente. A gente esperava o William Bigode do outro lado, jogou o Jean. Né? Jean do lado direito e o Johan do lado esquerdo. E sem apoio. Então, como é que você queria envolver, fazer uma triangulação, só fazer uma troca de passos, uma tabela? Não tinha ninguém que chegasse ao fundo para fazer cruzamento. Então, não criamos. Né? E além de tudo, o Sport batendo. Mas eu estou falando isso tudo por quê? Porque o Filipão fez uma mexida tática, para mim errada, que é tirou o Marcos Rocha e colocou o Mike nesse time do domingo. Então o Filipão pode fazer mexidas pontuais no time do domingo, como ele fez ontem. Só que a de ontem eu não concordei. Para deixar o time mais forte com mais chance de ganhar o jogo. Aí você chega e fala assim, pô, no final, pô, mas no final o Filipão ganhou o jogo. Ganhou, mas não foi por causa do Mike. Não foi por causa dessa mexida do Mike, não. Mike praticamente, aliás, foi um dos piores em campo. Então é uma questão que a gente levanta. Será que o Filipão não pode usar dois ou três jogadores que não sejam o Mike, torna o time mais ofensivo? De repente, até você bota o Diogo Barbosa, você joga o Marcos Rocha e Diogo Barbosa, dois laterais ultra ofensivos, e aí sim você faz uma dupla de volantes, né? Que não passa do meio do campo, fecha a parede ali e solta os laterais. Será que não é uma alternativa? Será que não é uma alternativa você colocar pelo menos um atacante um pouco mais forte, né? Você fica. O Johan não está em boa fase. O Jean, coitado do Jean, não está rendendo, não está em boa fase. Então, sabe, você vê o Guerra se recuperando. Será que não é o caso de jogar com o Lucas Lima centralizado e o Guerra fazendo um dos flancos? O Guerra também joga aberto, se precisar, né? Será que o Gustavo Scarpa já não pode estar de volta? E a gente ouviu aí que ele vai já está entrando na transição física. Se bem que transição física é algo que demora um pouco. Mas a gente ainda tem 20 jogos até o fim do ano. Será que o Gustavo Scarpa não pega aí uns 15 jogos? Pelo menos? Para esse jogo contra o Cruzeiro, talvez não seja possível, mas Será que daqui 5 jogos o Gustavo Scarpa não está prontinho? E que reforção nessa reta final, hein? Ou 2 reforções, Guerra e Gustavo Scarpa. A gente estava nessa sequência toda sem Guerra e sem Scarpa, hein? Agora eles voltam. Olha que elenco, gente. Menções aqui ao Gustavo Gomes. Ah, você falou que ele era grosso. Falei. E ele é grosso. Isso não significa que ele é mau zagueiro por ser grosso. Parece que o elenco entendeu essa limitação dele, então a gente não vê, sabe, saída de bola passando por ele. E é disso que eu estava falando. Ele com a bola no pé, dá 3 passos, ajeitar o corpo, não sabe, é duro. Isso não impede ele de ser um grande zagueiro, e ele está mostrando isso. Então ele está se jogando sério, rebatendo tudo, mostrando muita força física, intimidando a atacante. Então, grandíssima contratação. Deu certo. E continua sendo grosso. Então, uma coisa não exclui a outra. O que você não pode é ter um atacante grosso. Você não pode ter um ponta, um meia grosso. Agora, nem volante pode ser grosso mais. Não cabe mais. Acho que a única posição em que aceita, ainda tolera um cara que seja grosso, mas consegue ter um bom desempenho, é a de zagueiro. E o Gustavo Gomes, pelo jeito, escolheu bem a posição dele, ou os técnicos dele encaixaram bem ele. Ó, esse cara aqui tem que ser zagueiro. Ele é grosso. O que não está impedindo, gente, ele de ser uma das melhores contratações que o Matos fez para esse ano. No momento certo, encontrou ali uma brecha certinha. Inclusive, ele revelou que o Barrios foi importante para ajudar o Palmeiras nisso. Para você ver como é legal manter relacionamento, mesmo quando acaba o vínculo. O Barrios chegou lá e falou assim: não, pode ir para o Palmeiras, né? Estou no Colo-Colo, nunca vou jogar com o Palmeiras mesmo. Quem diria, hein, Barrios? Ajudou a gente, hein? Se bem que. Não, ele está inscrito para Libertadores. Poderia ter jogado contra. Pode jogar contra o Colo-Colo. Vamos lá. Vamos continuar aqui com as perguntas. O César, lá atrás. Vocês pararam de fazer superchat? É? Só para saber. Pararam, né? Conrado, não dá para fugir do tema arbitragem. O que espera do jogo contra o Cruzeiro? Sabe se o Maurício Gagliotti se mexeu por tentar algum juiz safado fora do jogo? Como é que eu vou saber disso, César? Acho que o Maurício Gagliotti liga para mim e fala: ô, Conrado, então, eu fui lá, subornei o cara. Não existe isso, isso é bastidor. Se ele fez ou não, só ele sabe. Meu palpite? Fez nada. Vamos torcer, né? Mas vai que fez, né? Vitor Andrade, a Conmebol disse que já tomou medidas quanto ao erro do Boca, falando do erro do Dedé. Acredita, caso passemos contra o Boca, que os árbitros serão menos parciais? Não, não acredito nem um pouco, nem um pouco. O Palmeiras vai ter que jogar muito, porque será assaltado contra o Boca Juniors, se for realmente o Boca Juniors. O Palmeiras será assaltado. Como foi em 2001, 2001, assaltado, jogou muito mais bola do que o Boca e mesmo assim teve que ir para os pênaltis e aí perdeu nos pênaltis. Então vai ter que jogar muito mais, mas muito mais, para não ter que depender nem de pênalti. Como jogamos em 2001, né? 2001 faltou um tiquinho. Mesmo sendo muito roubado. Se bem que o jogo de volta foi complicado, né? Saímos perdendo de 2-0, o Riquelme destruindo o Argel e o Galeano. Só que daí o Palmeiras chegou no empate. E aí fomos para os pênaltis de novo e aí acabamos perdendo nos pênaltis. Duas vezes. Foram quatro empates. Quatro empates com o Boca Juniors e as duas vezes eles levaram nos pênaltis. Numa eles levaram a final e na outra eles se classificaram para a final. Era na semi, né? Eles se classificaram para a final. Outro trouxe Caldas, né? Não foi isso? E acabaram perdendo, não foi isso? Ou ganharam? Não. Perderam do Once Caldas, foi isso, né? Me ajudem aí. Fábio Faria. Fábio Faria? Você é o Fábio Faria lá de Cabará? Você não acha que com o plantel que temos, o Palmeiras poderia ter outras estratégias e táticas para cada jogo? Eu acabei de te responder, né? E isso surge com o tempo, né, Fábio? Isso não surge de uma hora para outra. E não está na hora de desenvolver time agora. Esse que é o ponto. Esse era um dos pontos que eu era contra demitir o Roger. Agora é ir com o que tem para cima. Tá? Isso independe de essa introdução que você fez aqui com o plantel que temos. É com o plantel que temos, sempre você tem que buscar alternativas novas. Não se tornar manjado. Daqui a pouco você tem que ficar manjado. E aí você tem que ter alternativas, né? Você tem sempre que fazer coisas diferentes a cada 15, 20 jogos. Você tem que mudar alguma coisa para continuar agredindo, para continuar sendo superior aos adversários. Então isso sempre tem que acontecer. Isso cai em cima da pergunta do Adilson. Exatamente o que o Adilson perguntou aqui. Em que mês a gente está? Chegou num ponto que a gente não tem mais essa de estamos no mês tal. Estamos no fim da temporada e vamos com o que temos. Estamos em setembro, no fim de outubro. E vamos do jeito que está. Porque todos os outros também tiveram seus problemas. Todos os outros também tiveram seus percalços. Tem muito time que já está fora de tudo. O Corinthians está por, né, tá na semifinal da Copa do Brasil e está jogando tudo na Copa do Brasil. O São Paulo perde um jogador, destrói o time. São Paulo estava jogando bonitinho, redondinho, certinho. Acertou, né? O Aguirre acertou o time com o Ederson, o Nenê, Diego Souza. Perdeu um por lesão. Acabou. Perde dois no mesmo jogo, um lesionado e um suspenso. Não ganha nem do América em casa. O Grêmio. O Grêmio perdeu o Arthur. Tá patinando. Continua sendo, para mim, o adversário mais difícil no Brasileirão. Mas estava patinando, teve problemas. Era um dos corações, era o coração do time. A alma do meio de campo do Grêmio. Perdeu. Então todo mundo teve seus problemas de evolução, né? O time foi montado para jogar com o Arthur e perdeu o Arthur. O Internacional é outro que também não tem banco. O mesmo problema do São Paulo. Tá? E nem está tão certinho quanto como estava o São Paulo. O Inter, aliás, é um mistério, né? Como é que conquistou tanto ponto com esse time tão ordinário? Ordinário no sentido exato da palavra, um time médio. Nando 10, dessa vez você não perguntou cadê o Scarpa, né? Você acha que o Palmeiras pode evoluir ainda mais ou esse é o patamar máximo para esse elenco? É mais ou menos a mesma pergunta que está todo mundo fazendo. Pode evoluir mais. Mas agora tem que pensar em jogo a jogo. Vocês lembram do segundo turno do Cuca, de 2016? Chegou no ponto que o Palmeiras não jogava mais para evoluir. Jogava para ir da jugular, jogo a jogo. Começou a ganhar tudo de 1-0. Lembram como foi o segundo turno? De 1-0, de 2-1. Vamos jogar para ganhar o jogo. Então não tem mais evolução tática esse ano. Agora é jogo a jogo e na jugular. Objetivo por objetivo, passo a passo. Não tem que ficar pensando em, ah, nós vamos desenvolver o time para quando chegar. Já chegou, cara. Agora estamos no filé mignon. Agora é cada um vai para cima do adversário do jeito que está, do jeito que chegou. Não tem mais evolução tática. Não, daqui até o fim do ano não tem mais. Esquece. Nem para nós, nem para ninguém. Ruben Aert está querendo saber o que faremos com o Vitor Luiz. O desempenho vem caindo bastante. Eu não concordo, não. Acho que o Vitor Luiz é isso aí mesmo que a gente viu ontem. Ele é um reserva. O que está acontecendo é que o Diogo Barbosa não está conseguindo se impor como titular. E ele é claramente o titular. Tecnicamente, ele é muito melhor que o Vitor Luiz. O Vitor Luiz, a gente vê que ele tem problemas com a bola. Acho que ele e o Daverson são os mais fracos do elenco. O Gustavo Gomes, de longe, é o pior, né? Mas o Vitor Luiz e o Daverson são os dois que menos têm intimidade com a criança. Eles compensam com o Rafa, eles compensam com outras qualidades. Mas para ser o lateral reserva, eu acho que está de bom tamanho o Vitor Luiz. Eu não tenho queixas do Vitor Luiz, não. Ó, doutor Bruno. Criamos, enfim, a identidade ou é cedo para cravar? Acho que nenhuma coisa nem outra. Estamos no caminho de criar muito rápido, muito acelerado. O Filipão, como eu disse, ele achou a fórmula. Ele pegou, ele fez a leitura desse grupo e deu certo, casou. Podia dar errado. Por exemplo, você tem os líderes do elenco que podiam dar a liga. Felipe Melo. Vejam que o Bruno Henrique é um cara que estava voando com o Roger. Voando. E ele já não tem um desempenho tão destacado com o Filipão, embora continue jogando bem. O Bruno Henrique poderia ser um cara que podia fazer bico para o Filipão. Sei lá, podia dar uma encrenca com o Borja, podia dar uma encrenca com o Daverson. Podia, né? Como deu. O Borja deu encrenca com o Cuca. As várias deram encrenca com o Cuca. O Cuca tem isso, né? O Cuca tem esses problemas de relacionamento. E com o Filipão, seria mais fácil ainda. Se acontecer com o Filipão, né? Às vezes ele bate de frente. Lembra do Judas? Deu problema. Então podia ter acontecido isso, mas não aconteceu. Ao contrário, ele conseguiu, cara, ele conseguiu, sabe, a química certinha, ele juntou todas as peças do elenco e a gente vê que o ambiente está excelente, então isso ajuda demais. Com o Roger, você tinha lá os caras descontentes, pô, o time não está rendendo, podia estar rendendo melhor. Tão impacientes quanto nós aqui da torcida, a gente percebia que tinha alguns jogadores no elenco que estavam respeitando a hierarquia, ninguém fez. Pelo menos a gente não tem notícia, né? Nem relato. Ninguém fez igrejinha para derrubar o Roger, todos respeitaram o treinador, todos entendiam o caminho que ele estava trilhando, mas a gente percebia a insatisfação pelo desempenho. Todos nós estávamos insatisfeitos. Alguns com mais, alguns com menos paciência, mas insatisfeito. Insatisfeito não tinha ninguém, tá? Embora os resultados tivessem vindo, né? Pô, que campanha fodida na Libertadores que ele fez. Não tem como questionar. Davi Felipe quer saber não, ele fala assim, tem uma nítida diferença na forma como o Palmeiras do Roger e o do Filipão trabalham com a bola. O time do Roger era mais bonito na forma como jogava. Será possível ver ainda o Filipão tocando mais a bola? Não. O Filipão é isso, é jogo vertical. É jogo, né, para decidir rápido, para não dar chance da defesa adversária se armar. O Roger não, o Roger não tinha problema em ver a defesa do adversário armada, ele queria furar a defesa. Que é o jeito que todos nós gostamos mais. O palmeirense tem isso no, na história, no sangue, sei lá. O palmeirense gosta de academia de futebol envolvente, de toque de bola, de imposição. O futebol do Filipão, ele tá mudando a identidade do Palmeiras. Olha que coisa importantíssima que ele está fazendo. Ele fez isso nas outras passagens dele, só que não teve sequência. Talvez ele consiga implementar isso de forma mais duradoura agora. A coisa está cada vez mais profissionalizada. Então, olha que coisa séria que está acontecendo na história do clube. Tá? Então, a torcida do Palmeiras está aceitando mais futebol vertical, futebol menos toque de bola, menos clássico, e está tolerando mais um futebol agressivo, futebol vertical, futebol de ligação rápida, que é diferente de chutão. Tá? O Palmeiras não está fazendo gol de chutão. Né? O Palmeiras está jogando bola, só que está fazendo ao estilo Filipão. Chegou o pé quente, Priolato, né? Ah, só tem vitória. É só o Priolato, né, que traz a vitória. Ei, pé quente. Gustavo Monteiro também fez um superchat aqui, só que ele não sabe fazer o superchat e fazer pergunta ao mesmo tempo. Faz a pergunta aí, Gustavo. Cruz Azul, não era Once Caldas. Boa, Thiago. Boa, Cruz Azul. Eu tinha na cabeça que o Once Caldas era no ano, era 2002, não era 2001. Falava aqui, né? E também foi contra o Boca. O Boca chegou 3 vezes seguidas na final, né? Foi 2002, Once Caldas.